numa palavra, Tamandaré. Ou melhor, em duas letras, RT, você tem Maxi Music. Com amor, muito amor, neste dia juntinho a você, Tamandaré, Maxi Música. Sorrow, you change.